Em direto de Oliveira do Hospital para o Mundo, viemos tomar o pulso ao que está a ser preparado para enfrentar o futuro e a próxima época de fogos florestais em particular. Queremos compreender os custos do abandono do interior do país e como se pode voltar a ligar todos os distritos em coesão e justiça. No ano passado, os fogos levaram mais de 100 vidas humanas e causaram perdas de 1.000 milhões de euros. Há uma parte desta tragédia que remete para os desastres naturais que sempre acontecem. Uma outra, que temos vindo a refletir nos últimos meses, prende-se com as frágeis condições destinadas ao combate e, por último, com a desertificação e abandono. O país tem crescido em parte de costas voltadas para o interior. Há custos materiais, mas sobretudo custos estratégicos e éticos de um povo que deixa para trás os seus territórios florestais, parte da sua história e irmãos que resistem em sair para o litoral ou para as cidades. Este é o maior desafio: encontrar soluções para equilibrar os recursos do país e assim proteger todos os que aqui vivem.